a luz do sol, clareira luminosa nessa escuridão. Bela como a luz da lua, estrela do oriente nesses mares do sul. Clareira azul no céu, na paisagem, será magia, miragem, milagre, será mistério. Prateando horizontes, brilham rios, fontes, numa cascata de luz. No espelho dessas águas, vejo a face luminosa do amor. As ondas vão e vêm, e vão e são como prateando horizontes, brilham rios, fontes, numa cascata de luz. No espelho dessas águas, vejo a face luminosa do amor. Só delícia.